quero mais e melhores frutos. Com água sobre os pés, sobre a cabeça céus azuis. Mais e melhores testes, mais e melhores cus. Só de estar na busca eu tô além do que eu supus. Pois ser um ser humano melhor, com brilho no olhar. Te olho, você me olha, se molha, se molha. Vou a pé, vou na fé, no café. Mas meu bem, quando é que você vem me dar aquele chá? Tem que vem de marcha ré, descendo deixa assunto. Lugar melhor no mundo eu não conheço outro. Platônico e na prática é ginástica. Atômico, arrepio, os cabelinho é tipo estática. Você se toca, o beat é o papatinho da cone. Você se toca quando ouvi minha voz assim no fone. Quando você passa, eles deixam o carro morrer. Você me vê passar, me beija, deixa esses caras morrer. Vai ter, eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave. Eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele tchau, baby. Eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave. Eu vou tá aqui pra você me dar aquele. Só pulse sob a minha posse. A língua rasga, rasga, cê devolve, engasga e tosse. 9:30, a gente se diverte, inverte quando se move. Se 9 fosse 6:30, fosse 9. Seu rosto no meu peito, eu cheiro no cangote. Gosto do seu jeito, seu gosto, meu sujeito de sorte. Que animal, só no mel, várias luas de vários sóis no céu. E nós a sós aqui, swell. Se achegue no aconchego, amor. Só chega no chamego, amor. Amor cego igual no cego, amor. Eu capto seu sinal. Me pergunta se eu quero mais. Quero sinal. Gata, te ouço, me arvares, me ausiais. Levito quando visito lugares que são tão reais. Quando você passa, eles deixam o carro morrer. Você me vê passar, me beija, deixa esses caras morrer. Vai ter, eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave. Eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele tchau, baby. Eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave.